Me encontrava dormindo, o telefone tocou. Era lá de Formosa, o FW me ligou. Alô? Mano, aqui tão tudo doido, ó, véi. Só neurose, botando em choque os boys, rasgando os carros forte, o exército de calça larga. Não tá entendendo que a vida é a escola e não morrer no veneno. Mãe de amigos meus me chorando em inteiro, enquanto na gargalhada estava o traiçoeiro. Eu também que está no crime, gastando na capital, tomando uma cerveja enquanto a loira toma o sol. Queria tá pagando de whisky Red Bull, contando as de 100 numa casa no Lago Sul, andando pelas ruas largas do setor de clubes, sentindo o vento bater, tirando de Hilux, instigando mais uma carreira pra cheirar no iate, destruindo minha carreira enquanto os demônios aplaudem. Mas um encargo é outro, é resgate com sucesso, é resgatar do poço almas, nem que a vida seja um preço, é botar pra fora toda minha indignação, revolta, e não ver morrer mais nenhum irmão nas drogas. Pipoca não se alista pra não olhar pra trás, só guerreiro santificado pra pisar em Satanás, porque não é digno de voltar quem nesse solo pisar. Vem com fé, véi, e com forças pra lutar. Vem com fé, véi, vem com forças pra lutar. O crime não é pra ninguém, vem com nós levantar. Vem com fé, véi, vem com forças pra lutar. Os guerreiros tão aqui santificado pra alcançar. Vem com fé, véi, vem com forças pra lutar. O crime não é pra ninguém, vem com nós levantar. Vem com fé, véi, vem com forças pra lutar. Os guerreiros tão aqui santificado pra alcançar. Quantos embarcaram nesse trem pra sair do trilho, perdeu o caminho, se encontrar sozinho, sem amigos, colegas, parentes, alguém pra dar uma força. Você pensa que não, mas já estive nessa força. Mano, também já fui atraído pelo crime. Meus olhos brilhavam quando olhava pra vitrine, sem pensar no depois, gastava toda a grana. Depois voltava, bota pânico nos bacana. Eu comprava o pisante e a camisa vendedora, tudo financiado por uma metralhadora. Andava de frontier pagando com a 1.100. Me diz quantos aqui não sonhou isso também. O crime não é pra ninguém, vejo o final disso. É triste tomar seu tiro e acabar paralítico. Tudo atrás da onça pra gastar com a mulherada. Depois quem te ajuda ao menos a trocar a fralda, porque em cima de uma cama você fica esquecido. Aí tu percebe que não tinha amigos, mas aqui você achou alguém pra dividir o pão. Aqui cê tem amigos pra te estender a mão. A missão é resgate, prepare-se pra batalha. Pode custar sua vida, mas só vem se for com garra. Porque não é digno de voltar quem pisa nesse solo. Vem com fé, porque se cair, Deus te levará no colo. Vem com fé, véi, vem com forças pra lutar. O crime não é pra ninguém, vem com nós levantar. Vem com fé, véi, vem com forças pra lutar. Os guerreiros tão aqui santificado pra alcançar. Vem com fé, véi, vem com forças pra lutar. O crime não é pra ninguém, vem com nós levantar. Vem com fé, véi, vem com forças pra lutar. Os guerreiros tão aqui santificado pra alcançar. Aviso ao adversário, tem que estar preparado. Golpe pesado, indefensável, toneladas de explosivo letal, incrivelmente rápido. Entre dragões e serpentes, feroz e forte, bicho do mato. Treinado, condicionado, mas nunca foi domado. Caiu pra dentro, não adianta se desesperar. O couro vai comer, não posso te enganar. Guilhotina apertada, ruim de escapar. Não passa a posição pra estrangular. De cima para baixo, o bicho vai pegar. O poderoso leão da tribo de Judá. Se não pode terminar, melhor nem começar. Vem, mas vem com fé, vem com forças pra lutar. Vem com forças pra lutar. Vem com forças pra lutar. Fora do crime e mais nenhum irmão na droga. Fora do crime e só alcançar a vitória. Fora do crime, eu prefiro não me afundar na fossa. Fora do crime, meu santificado seja a glória. Fora do crime e mais nenhum irmão na droga. Fora do crime e só alcançar a vitória. Fora do crime, eu prefiro não me afundar na fossa. Fora do crime, meu santificado seja a glória. Seja a glória. Meu santificado seja a glória. Fora do crime. Amém. Só.